precisa de dinheiro pra se ouvir meu canto. Eu sou canário do reino, canto em qualquer lugar. Não precisa de dinheiro pra se ouvir meu canto. Eu sou canário do reino, canto em qualquer lugar. Em qualquer rua de qualquer cidade, em qualquer praça de qualquer país, levo meu canto puro e verdadeiro. Eu quero que o mundo inteiro se sinta feliz. Não precisa de dinheiro pra se ouvir meu canto. Eu sou canário do reino, canto em qualquer lugar. Não precisa de dinheiro pra se ouvir meu canto. Eu sou canário do reino, canto em qualquer lugar. Em qualquer rua de qualquer cidade, em qualquer praça de qualquer país.